Telefone fixo para ouvir a voz celestial da Luciana vocalizando aí no seu lindo ouvido. Tira a cera para usufruir melhor de toda essa maravilha, tá? Transamérica, bom dia. Não, não é essa voz. Essa é da Mulher do Gogli, versão nacional do buscador. 3028-2828 é o telefone da sua rádio para você ouvir aí a voz de verdade da Luciana. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Facebook e no Twitter não tem voz, tá? Enfim, então liga, tá? Últimos momentos mesmo para participar da promoção especial Vacilão 2 com a Transamérica Foz e a Crislane Materiais de Construção oferecendo a você ou a seu pai, né, uma churrasqueira portátil para dar aquela queimada básica na carne, né? Ou então só fazer fumaça para o vizinho pensar que você está podendo. Quer dizer, melhor não, porque vai que o vizinho acredita e te assalta, né? Não tá fácil para ninguém. Para participar do sorteio e nos convidar para almoçar com você no churrasco de domingo, é só passar na fanpage Transamérica Foz no Facebook, curtir, deixar seu comentário com a hashtag vacilão e cruzar os dedos, tá? Porque o resultado sai daqui a pouco, depois do quadro do 7-1 da semana, aqui mesmo no front até meio-dia. E se não participar, depois não adianta reclamar, né? Porque 7-1 foi pouco mesmo. Nós estamos dando a chance. Ó, participe, hein? Na sequência, notícias do esporte com o Sidney Busanello aqui no front. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia! Bom dia, meu caro Guilherme Wojtkowski, um forte abraço para você e um abraço super especial para os ouvintes do Front. Hoje tem convite especial aí para você que está na nossa sintonia, porque hoje à tarde, 3 horas, tem Foz do Iguaçu Futebol Clube em campo, em jogo de mata-mata no estádio do ABC. É isso aí, Guilherme, daqui a pouquinho. É almoçar e já ir para o estádio do ABC. Jogo às 3 da tarde, agora é mata-mata, viu, Guilherme? Começa uma nova fase da Taça FPF, Foz Futebol Clube e Grêmio Maringá. Serão dois jogos entre essas duas equipes. Primeira partida hoje aqui em Foz do Iguaçu no estádio do ABC e depois a partida de volta em Maringá no estádio Willie Davis. Apenas um time vai seguir na competição, ou Foz Futebol Clube ou Grêmio Maringá. Na primeira fase, o que, deu entre eles? Empate? Aqui em Foz. Foi o jogo que encerrou para o Foz a primeira fase da Taça FPF. O placar foi de 3-3. E o Foz, diga-se de passagem, de 6 jogos, nenhuma vitória. Nenhuma vitória. Foram 4 empates e 2 derrotas. Ou seja, o Foz vai agora para a 7ª partida neste campeonato. Até o momento, ainda não venceu. E os ingressos custam R$10, mais 1 quilo de alimento para você, torcedor, ir ali apoiar a equipe do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Vai que a primeira vitória surge hoje, né? Esperamos que assim seja. Tomara que sim. Só confirmando então, daqui a pouco, 3 horas da tarde, começa o jogo no estádio do ABC entre Foz Futebol Clube e Grêmio Maringá. E hoje não tem futsal, mas tem novidade com relação à Série Ouro do Paranaense. Foram definidos aí os grupos da próxima fase da competição? Com as últimas 3 partidas na quarta-feira, tivemos então o encerramento da primeira fase da Série Ouro. E agora os grupos estão definidos, Guilherme. O Foz Cataratas Futsal ficou no grupo A, ao lado do Queima de Ponta Grossa, ao lado do Umuarama, vai pegar também o Caramuru de Castro e o Toledo. São 5 times nesse grupo, jogos de ida e de volta, portanto o Foz Cataratas vai fazer 4 jogos no ginásio Costa Cavalcante e 4 jogos fora de Foz do Iguaçu. Vai jogar em Umuarama, vai jogar em Ponta Grossa, vai jogar em Toledo e também na cidade de Castro. O Foz Cataratas, neste grupo, vai buscar a classificação, já que dos 5 times que integram o grupo A, 4 seguem na competição. E a federação já confirmou, a segunda fase para o Foz Cataratas vai começar exatamente dentro de uma semana. Ou seja, no próximo sábado, dia 10 de setembro, o Foz Cataratas estreia nesta fase, jogando em Foz do Iguaçu, no ginásio Costa Cavalcante, contra o Caramuru, da cidade de Castro. Na sequência, eu vejo ali que tem o Umuarama fora de casa nessa partida, depois o Queima Ponta Grossa em casa e o Toledo fora de casa, fechando este primeiro turno. Qual que é a análise que você faz? Um bom grupo, um grupo difícil, pior do que se esperava? Qual que é a análise que dá para fazer? Fazendo uma comparação com o outro grupo, o grupo B, teoricamente, esse é um grupo mais fácil, Guilherme. Porque no outro grupo, o grupo B, o grupo tem 4 times que disputam a Liga Nacional. a equipe de Marechal, né, a Copagril, o Guarapuava, o Marreco de Francisco Beltrão, o Cascavel, e aí sobrou para o Intruso, né, o São Lucas de Paranavaí. Então, teoricamente, eu vejo esse grupo do Foz, um grupo considerado mais fácil de ser jogado, Guilherme, porque tem o Umuarama, apenas um time de Liga Nacional, claro, tem o Queima, que é nesse momento o time com o maior número de pontos no campeonato. Mas o Foz tem dois adversários, Toledo e Caramuru de Castro, que eu diria que são do mesmo porte, do mesmo tamanho do Foz Cataratas. E ainda falando de futsal, como é que estão os preparativos para a Supercopa Transamérica? Durante a semana, Guilherme, acompanhamos o arbitral do evento, que aconteceu no Hotel Bela Itália. O campeonato vai ser organizado pela Liga Iguaçuense de Futebol de Salão. E até o momento temos a confirmação de 16 equipes. Como a Liga ainda deu um prazo até a próxima segunda-feira, poderemos ter um aumento de equipes participantes. Mas no arbitral compareceram 16 clubes e a Supercopa Transamérica de Futsal, em sua terceira edição, já tem data para começar. Vai começar no próximo dia 13 de setembro, uma terça-feira, inclusive já com transmissão da equipe 10 do rádio logo na primeira rodada. Durante os programas esportivos aqui na Transamérica, na próxima semana, vamos estar trazendo a relação de todos os times confirmados e principalmente os jogos que abrem a competição. Só bom frisar, Guilherme, que a Rádio Transamérica vai transmitir toda semana um jogo da Supercopa Transamérica. Todas as partidas vão acontecer no Ginásio de Esportes Costa Cavalcante. O campeão ganha uma moto zero quilômetro, o vice-campeão recebe R$2.500 e ainda teremos troféus e medalhas para os quatro primeiros colocados, além de prêmios individuais, né, para o melhor goleiro, para o artilheiro, para o atleta revelação, troféu disciplina e também para o craque do campeonato. Competição muito bacana aí, reunindo os atletas do futsal regional. Ó, Sidney Busanello, muito obrigado pela participação e bom fim de semana. Um grande abraço, ótimo sábado para você, para os ouvintes da Transamérica. A gente se fala na sequência aqui na programação esportiva, na próxima segunda-feira, 6 da tarde, com o nosso Papo de Craque. E sábado que vem, se Deus quiser, estaremos de volta aqui no Front. Um abraço, Guilherme. Participação de Sidney Busanello aqui no Front Transamérica. E sempre lembrando que a melhor informação do esporte você confere de segunda a sexta, das 6 da tarde às 7 da noite, no programa Papo de Craque, em 104.5 e transamericafoz.com.br. Vamos de música e logo na sequência, né? Se não tiver horário não eleitoral gratuito de novo, né? Espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Amigo e amiga, eleitor e eleitora, sou Dom Aristeu de Braga Bourbon Orleans de Andrade Silva, tetraneto do imperador Dom Pedro II e representante do que há de mais nobre neste país. E também candidato a vereador em mostra de grande humildade. Estou aqui pedindo a sua ajuda para pagar as contas, porque desde a queda da monarquia, minha família vem vivendo como a sua, em completo estado republicano. Se eleito, prometo usar o salário de vereador exclusivamente para pagar as contas pessoais. Contas de água, luz, telefone, internet, celular, TV a cabo, o IPVA e o licenciamento dos meus 6 carros, e o IPTU dos meus 14 imóveis... E as ações que meus ex-escravos, digo funcionários, moveram contra mim na justiça trabalhista. O que sobrar, se sobrar, prometo doar integralmente para a caridade, através da Fundação Dom Aristeu, que sou eu. Conto com seu voto e a sua doação. Dom Aristeu, nobre candidato a vereador. Sou ET Bilu. Não sou candidato a vereador e nem vim do espaço para acender o dedo, porque isso dá cadeia. Estou invadindo esse espaço para deixar uma mensagem para a humanidade, uma mensagem de paz para o futuro da humanidade. Apenas que busquem conhecimento, paz. Olá. Você nunca me viu, mas eu sempre vejo você. Sou o homem invisível, o candidato mais transparente. Você não está me vendo porque eu sou assim, filho de vidraceiro, transparente. Prometo ser seu espião na Câmara Municipal, ficando quietinho, no cantinho, observando todas as maracutaias. Pelo voto transparente, homem invisível. Encerra-se agora o espaço... Ah, ô Guilherme, pode voltar com o front, hein? Horário não eleitoral gratuito aqui na Transamérica Foz, quer dizer, né, gratuito entre aspas, porque a minha paciência não é de graça, o seu ouvido certamente não é pinico, ou é, né, porque tem gente que acha que é, viu? Participações encerradas, atenção, participações encerradas para o sorteio da churrasqueira, promoção Transamérica Foz e Crislane Materiais de Construção. Olha, a Luciana já está aqui pegando os últimos nomes, embaralhando todos os nomes aqui no pote mágico da Transamérica Foz. Em instantes eu anuncio o resultado, porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7. 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele carro de som com jingle de candidato que passa bem na hora que você... Bom, você é aquilo, né? 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cidadão brasileiro e da Alemanha de verdade. Não dessa Alemanha olímpica aí que não ganha nem do timinho do Neymar, né? Pode chegar, senta aí porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva pra área. Emendado, entrou! Miller! Da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E começamos o 7-1 da semana com a já histórica sessão do impeachment. E não é que teve até choradeira, não da Dilma, pelo menos em público, mas da advogada de acusação, Janaína Pascoal, que se emocionou ao pedir desculpas pelo sofrimento pessoal causado à agora ex-presidente e disse ter pedido impeachment pensando nos netos da Dilma. Olha, é o tipo de coisa que me deixa sem fala. Cara, não sei nem o que falar, sério mesmo. Vamos pra próxima. 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Cluze, camisa número 11, Marcos II. E se pudéssemos exemplificar o significado de retrocesso com uma notícia, um bom exemplo talvez seja o voto do ministro Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal, contrariando uma decisão anterior do próprio Supremo, no sentido de que quem seja condenado em segunda instância não seja mais preso, né, possa continuar em liberdade até o último recurso. Vale lembrar que foi a prisão em segunda instância, justamente, né, que impulsionou as delações premiadas. Logo... 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E a economia é que nem gol da Alemanha, não dá trégua nunca nas notícias ruins, impressionante, né? Nesta semana o IBGE divulgou que o PIB recuou 0,6% no primeiro trimestre e manteve a série de quedas que já é a pior dos últimos 20 anos. Já o desemprego subiu para 11,6% e já é, segundo a consultoria internacional Austin Rating, o sétimo maior do mundo em total de pessoas desempregadas. E sétimo, sete, será coincidência? 4. Eu procurou, atirou, entrou! Gol! Um atrás do outro! É o quarto gol! Uma chinelada! E não é que em Brasília realmente tem todo tipo de notícia ruim? E olha, na área de saúde, 7 médicos que atuam no Distrito Federal, 7 de novo, né, foram presos nesta semana acusados de integrar uma quadrilha que fazia cirurgias sem necessidade e implantava próteses e órteses desnecessárias e de baixa qualidade nos pacientes. Entre as acusações contra os profissionais estão até mesmo tentativa de homicídio. É mole? 5. De novo fácil, fácil, os 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Já aqui no estado não está fácil nem para o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Maurício Tortato, indiciado na investigação que apura o caso dos coletes vencidos usados aí por agentes da corporação. O coronel negou qualquer tipo de responsabilidade ou irregularidade no exame que prolongou em um ano a vida útil dos coletes e ganhou, inclusive, aí, o apoio do secretário de Segurança, Walter Mesquita, que também chegou a ser investigado no caso, mas saiu em defesa do coronel por acreditar aí que, realmente, no caso, teria sido um exagero o indiciamento do comandante-geral da PM. 6. Voltou, virou, a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E era para ser um dia como qualquer outro na vida de ladrões que explodem caixas eletrônicos na região de Curitiba, né, na quinta-feira, não fosse por um pequeno detalhe. E não é que os caras de pau explodiram os 3 caixas situados em plena sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná? Pois é, sede do TRE. Para você ver como realmente não está fácil para ninguém mesmo, né? Até o momento, nada de pistas sobre a identidade dos autores. 7. Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. E a sétima bordoada da semana vem aqui do estado também. Sabe quando o pai ou a mãe ou então a professora, né, ensina a gente a lavar a mão do jeito certo, ou seja, com sabão ou sabonete? Pois é, de acordo com o jornal Gazeta do Povo, 1 em cada 4 alunos das escolas paranaenses não tem acesso a sabonete ou sabão, em índice que é maior nas escolas públicas, 30%, e um pouquinho melhor, mas não muito, né, na rede particular. Lavar as mãos de forma constante, lembrando sempre, né, previne uma série de doenças, entre elas uma companheira nossa do dia a dia, a gripe, em suas diferentes variáveis. E, enfim, já viu o que isso significa, né? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E a taça do mundo pode até não ser nossa, mas a medalha de ouro olímpica agora é, né? O nosso gol do Brasil da semana, entretanto, ele não vem do esporte, mas da cultura, com a confirmação após N rumores de que seria cancelada por falta de recursos a Feira Internacional do Livro, né? Mas enfim, foi confirmada a realização da Feira Internacional do Livro em Foz do Iguaçu, que acontecerá no mês de outubro, na semana após as eleições, evento que deve ter como cenário, mais uma vez, a Praça do Mitre, um local ali de fácil acesso. Também o evento deve ter entrada e atividades 100% gratuitas, livros com baixo preço e, o que é mais importante, né, incentivo às crianças e jovens para que leiam cada vez mais e superem a ignorância nossa de cada dia. Claro, quem quiser ir lá caçar Pokémon vai caçar também, né? Agora, enfim, vá lá, escolha um livro, participe das atividades, enfim, participe! E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 3 de setembro de 2016, agradecendo a sua companhia, a sua participação, a sua paciência. Eu sou Guilherme Wojciechowski e ao meu lado nesta manhã estiveram Márcio Barreto, Sidney Busanello, Alessandro Cunhasque e Luciana Lauzini. Equipe Transamérica, que também tem todas as colaboradoras do programa Mulheres Transamérica, Jorge Pegoraro nos assuntos de direção e o Antônio Carlos Oliveira, o Pai Tonhão, nos acompanhando aqui no comercial. E se você achava que nós íamos embora sem anunciar o resultado da promoção Vacilão 2, uma churrasqueira de presente para você ou para o seu pai em parceria entre a Transamérica Foz e a Crislane Materiais de Construção? Claro que não, né? Quem está faturando? Diga aí, mulher do Gogli. Maria do Carmo Guedes, que participou pelo Face. Repetindo, Guilherme, Maria do Carmo Guedes. Parabéns, Maria do Carmo, parabéns! Em instantes, a Luciana entra em contato com você para informar sobre como fazer para retirar esse prêmio. Programa Fronte volta no próximo sábado, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Mas eu, Guilherme Wojtkowski, volto na segunda-feira de manhã, às 7 horas, com mais uma edição do Informativo Transnotícias. Bom fim de semana para você. Na sequência, está chegando aí a programação nacional Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.